personagem de rudimentar beleza. Morro, progresso lento e primário, és imponente no cenário, inspiração da natureza. Na topografia da cidade, com toda a simplicidade, és chamado de elevação. Vielas, becos e buracos, choupanas, tendinhas, barracos, sem discriminação. Morro, pés descalços na ladeira, lata d'água na cabeça, vida rude, alviçareira. Crianças sem futuro, sem escola, se não der sorte na bola, vai sofrer a vida inteira. Morro, o teu samba foi minado, ficou tão sofisticado, já não é tradicional. Morro, és lindo quando o sol desponta e as mazelas vão por conta do desajuste social. Morro, és lindo quando o sol desponta e as mazelas vão por conta do desajuste social.